E está conosco justamente, né, aqui na bancada também, o Jorge Calado, ele que é diretor superintendente do PTI, Parque Tecnológico Itaipu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela RCI. Satisfação recebê-lo aqui, principalmente para falar aí de pautas importantes, né, para a economia local, enfim, alternativas que são discutidas. Nesta semana ali, o Parque Tecnológico Itaipu está sendo cenário de discussões sobre um conceito que para mim também era novidade, conceito de economia circular. Sim, a questão da economia circular é um conceito que em alguns locais, por exemplo, Europa e parte dos Estados Unidos, esse conceito ele já vem sendo colocado em prática. E é importante trazermos isso para a nossa região, até na função de parque tecnológico, nós temos essa missão de promoção de inovação, de novas linhas, de novas tecnologias. E a economia circular é uma delas e tem muito a ver com as atividades que nós desenvolvemos na nossa região, por termos até de vocação regional. E para amanhã está agendado, né, um seminário técnico sobre o assunto, mas ao longo de toda a semana até discussões, reuniões estão sendo promovidas? Sim, nós fizemos um termo de cooperação importante com a Universidade de Trier, na Alemanha, onde lá existe também um parque tecnológico muito similar ao nosso. Eu diria que é um parque tecnológico gêmeo do nosso PTI aqui em Foz do Iguaçu. E existe um grupo especializado na área, onde nós fizemos contato, estivemos lá fazendo uma palestra também a respeito das nossas potencialidades aqui, e surgiu esta cooperação. Então, essa semana nós estamos recebendo os técnicos do Instituto IFAS, da Alemanha. Estamos com alguns seminários internos para nossos técnicos e amanhã um seminário aberto às universidades, aos municípios. A questão da economia circular é a economia de você utilizar da melhor maneira possível recursos naturais, transformar a questão de dejetos em energia, transformar em oportunidades, você valorizar os arranjos produtivos locais, valorizar as ações nas propriedades rurais e também nas indústrias. Ou seja, é aquela economia de você fazer mais, mas com menos recursos. É a economia que prima pela reciclagem, pela menor geração de efluentes, isso é importante, que tenha processos produtivos que venham poluir menos e que tragam melhores resultados sociais e econômicos. Então, essa linha. Naturalmente, historicamente, os nossos processos produtivos estavam pela chamada economia linear, que era uma economia mais reativa, por exemplo, aquela economia que se preocupa não apenas em tratar os resíduos, mas não em reduzir a geração de resíduos. A economia circular já tem isso na sua pauta. Então, essa é uma semana importante para o nosso parque tecnológico, porque estamos celebrando essa parceria com a Alemanha e colocando à disposição de Foz do Iguaçu, região do Paraná também, essa inovação. Uma vez que exemplos aqui na região já não nos faltam sobre a economia circular. Falta darmos o devido método, o devido encaminhamento. Pois é, e quando eu disse até que era novidade para mim, esse conceito, né, economia circular, acredito que para muitos ouvintes também, sem dúvida. Mas as práticas elas não são tão, digamos, diferentes de algumas que a gente já conhece. Por exemplo, a questão do biogás aqui, né, do reaproveitamento de dejetos, isso tudo entra até nessa matriz aí da economia circular? São bons e excelentes exemplos. Nós precisamos só aprimorar alguns métodos para aumentar a eficácia e eficiência de resultados. Então, eu diria assim que a economia circular, ela coloca métodos de melhoria dentro dessas bases que nós estamos falando. Então, exemplos não nos faltam, só estava faltando uma ordenação e uma melhoria de metodologia. Claro, como por exemplo, a questão das construções sustentáveis, com os painéis fotovoltaicos, o reuso de água, aproveitamento de água de chuva, tudo isso está dentro da economia circular. Pois é, são conceitos aí que podem ser trabalhados tanto no ambiente, digamos, de menor dimensão, ali de uma residência, na questão do aproveitamento de água, no ambiente corporativo, né, de pequenas e grandes empresas, enfim. Falta muitas vezes, como até você citou, né, um redirecionamento, uma orientação sobre o assunto. Esse seminário técnico de amanhã, ele é aberto à participação? Como é que funciona? Sim, nós fizemos, inicialmente chamamos os gestores municipais da região, uma vez que nós sempre gostamos de apresentar novos métodos, novas tecnologias para os gestores públicos, para as universidades também e para todos aqueles que têm alguma afinidade com o tema e que queiram participar conosco. Será um dia intenso e extenso em termos de conteúdos. E será certamente bem aproveitado até por essa questão de uma parceria com uma instituição internacional, né? Enfim, é bom a gente ver como também tecnologias desenvolvidas aqui atraem o interesse de gente de fora. E falando também de estrutura, né, que o Parque Tecnológico Itaipu vem montando, tem ali um laboratório que nós até conversamos em outra ocasião, que é o Laboratório das Cidades Sustentáveis. Vem atraindo interesse aí de gestores, inclusive comitivas importantes estiveram aqui nesta semana? Sim, ontem tivemos um workshop bem interessante com vários representantes do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, embaixada norte-americana, entre outras embaixadas presentes aqui conosco. Tivemos também nesse dia o pessoal do BNDES, prefeituras, universidades. Nós estamos fazendo demonstrações das potencialidades desse nosso laboratório de cidades inteligentes, de cidades sustentáveis, para que isso seja multiplicado, que isso venha a gerar negócios, venha a gerar inovação. No caso da participação do BID, da Caixa Econômica Federal conosco ontem também, além do BNDES, para que eles vejam a possibilidade de financiamento dessas tecnologias, dessas novas tecnologias, para os municípios, para as instituições que queiram, que pretendam, né, tenham no seu planejamento a utilização das tecnologias das cidades sustentáveis, das cidades inteligentes. Então é um passo muito importante, um passo estratégico em termos de inovação dentro do nosso parque tecnológico. E um parque tecnológico, ele tem várias funções, entre eles, né, incentivar até o desenvolvimento da economia local, o desenvolvimento, né, de inovações no local onde está inserido. Eu até gostaria de aproveitar aqui para que você falasse um pouquinho do processo de incubação, né, da incubadora que existe ali no PTI, porque eu li até nessa semana aí matérias sobre parques tecnológicos, processos de incubação fora do país. Agora, aqui em Foz do Iguaçu, uma experiência interessante, porque é algo que já vem sendo desenvolvido desde o início dos anos 2000, né? Sim, a nossa incubadora, de nome Santos Dumont, tem esse nome porque os processos de incubação lembram a escala evolutiva da aviação. Começa lá num item, num avião de papel, e terminamos num foguete, digamos assim. E ali, numa homenagem também ao Santos Dumont, que foi um dos responsáveis, né, pela criação do nosso Parque Nacional do Iguaçu, que hoje, felizmente, é nosso vizinho. Mas a nossa incubadora, ela tem a missão principal, né, de oportunizar, de criar métodos para quem quer empreender e demonstrar que nem sempre uma invenção é uma inovação. Ela precisa ter viabilidade econômica, social, ambiental. E para ter uma noção em números, rapidamente falando, abrimos o edital em 2018... Recebemos em torno de 129 propostas, foram feitas as etapas seletivas, as entrevistas, e chegamos a 9 empresas de 2018 que estão incubadas conosco, entraram em 2018, fizemos assinatura com esses contratos já, com essas empresas, e esperamos que tenham um voo longo, alto, de boa altitude e boa velocidade, e que depois passem a compor o condomínio empresarial do Parque Tecnológico. E são várias empresas realmente já surgidas aí, né, através do PTI. Na verdade, só de lembrar, por exemplo, que aquela estrutura onde está o PTI hoje, né, antes do surgimento do Parque Tecnológico, era uma área que estava até degradada, né, os antigos alojamentos ali dos barrageiros, enfim, né, tudo aquilo acabou passando por uma reforma, ampliação de espaços, enfim. A gente já tem aí uma ideia realmente da importância do PTI para o desenvolvimento aqui na nossa região. Jorge Calado, sempre um prazer recebê-lo aqui na RCI. Muito obrigado aqui pela presença, pela participação na nossa programação e pelas novidades sempre trazidas aqui na nossa grade. Nós, em nome do Parque Tecnológico, de toda a nossa equipe, agradecemos a oportunidade que sempre temos aqui e permanecemos à disposição para comunicar a você e a todos aqueles que nos acompanham sobre a nossa escala evolutiva em termos de Parque Tecnológico.